grita, cê xinga. Do nada, só que dessa vez vou avisar. Ligar pro porteiro, mudar sua senha, que aqui você não sonha mais. E nem tentar me agarrar. Pode ser bom de cama, tanto que for, que não vou tolerar ninguém me maltratar. Enquanto você vai descer no elevador, aproveita e pensa nas coisas que cê me falou. Ninguém manda. Sabe tudo de cama, mas não aprendeu nada sobre amor. Enquanto você vai descer no elevador, aproveita e pensa nas coisas que cê me falou. Ninguém manda eu vir. Quem cê pensa que eu sou? Sabe tudo de cama, mas não aprendeu nada sobre amor. Se acabou o respeito, então tudo acabou. Pode ser bom de cama, o tanto que for, que não vou tolerar ninguém me maltratar. Enquanto você vai descer no elevador, aproveita e pensa nas coisas que cê me falou. Ninguém manda eu vir. Quem cê pensa que eu sou? Sabe tudo de cama, mas não aprendeu nada sobre amor. Enquanto você vai descer, aproveita e pensa nas coisas que cê me falou. Ninguém manda eu vir. Quem cê pensa que eu sou? Sabe tudo de cama, mas não aprendeu nada sobre amor. Se acabou o respeito, então tudo acabou. Então tudo acabou. Se acabou o respeito, então tudo acabou. Sabe tudo de cama, mas não